Espírita, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com quase 18 anos, acho que vai fazer 19 anos, acho que dia 19 de março. Não, aumenta não, Geraldo, é 18. Vai fazer 18 anos, dia 19 de março. Exatamente. Hoje é o dia 5 de março, uma linda manhã do verão brasileiro. Estamos em Santa Bárbara do Oeste, na Rádio Brasil, 690M. Hoje temos nos assessorando a Inês. Quaisquer dúvidas, críticas, sugestões, ligue para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. A gente aos poucos vai trazendo algumas informações que são pertinentes ao tema central que vamos estudar. Eu tenho ultimamente lido o livro O Consolador, de Chico Xavier, que são perguntas e respostas muito interessantes, respostas curtas, de grande teor filosófico e moral. E a pergunta que se faz a Emmanuel é: o meio ambiente influi no espírito? E a resposta de Emmanuel: o meio ambiente em que a alma renasceu, muitas vezes constitui a prova expiatória. Com poderosas influências sobre a personalidade, faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influenciação. Muito bem, meus amigos, e dessa maneira estamos aptos a começar um texto. Ora eu escrevo, ora eu trago um texto para reflexões. E ontem, revendo alguns livros de nossa biblioteca, existem temas que infelizmente fazem parte do nosso dia a dia. E um deles é o ressentimento. Muitas vezes, quem de nós aqui, na família, fora da família, acaba não vivendo esse sentimento? Então eu trouxe aqui porque eu acho que é uma lição a todos nós, para que possamos refletir como devemos agir. Então é o livro Caminho Espírita, autores diversos, capítulo 65, em que Emmanuel sim se expressa sobre o ressentimento. O ressentimento não é somente um peso morto, a feição de chumbo na flama alígera de nossa prece, compelindo-a a descer anulada nas sombras da frustração. E em verdade, nem é apenas o tóxico que envenena a membrana gástrica, provocando moléstias de abordagem difícil. É também o fermento da treva que, a exteriorizar-se de melindres inconsequentes, avança qual projétil invisível sobre companheiros invigilantes, debuchando as linhas de lama em que a maledicência e a calúnia proliferam sem peias, ferindo almas e consciências, tanto quanto depredando ou destruindo instituições generosas e veneráveis que nos rogam compreensão e devotamento, a fim de que produzam redenção e progresso no campo da humanidade. Cada vez que o desgosto te bata à porta, aprende a esquecê-lo com toda a alma. Lembra-te de que todos somos devedores insolventes da tolerância divina e que por isso mesmo, em nossas imperfeições e fraquezas, não prescindimos da caridade recíproca, a fim de que nos mantenhamos de pé. Jamais olvidemos quão profunda é a nossa dificuldade para retificar em nós mesmos as qualidades que nos desagradam nos outros, e banhemos o pensamento no grande amor, para que a fraternidade real nos abençoe o caminho. Seja qual for o grau da ofensa recebida, não te esqueças de que somente a fonte do perdão irrestrito possui bastante poder para extinguir o lodo da miséria e da ignorância, porquanto, pretendendo fazer-nos justiça com a força das próprias mãos, invariavelmente caímos na delinquência e no desespero que nos agravam a detenção nas cadeias do crime ou nas algemas da crueldade. E é nessa atmosfera de espiritualidade que posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez estamos tendo o prazer de iniciar um novo programa Visão Espírita, que nós possamos, nessa manhã, refletir bastante a respeito da doutrina dos Espíritos. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Vinícius, que está lá sempre a posto nos ajudando. Bom dia, Inês, que está no telefone 3463-5068. E bom dia a você que está nos acompanhando pelo Facebook. Já são 2.751 seguidores. Estamos indo pouquinho em pouquinho por semana, aumentando aí a nossa companhia pelo Facebook. E você ainda tem a nossa outra página, que é a União Rádio Web, que é uma rádio 24 horas por dia no ar, onde retransmite os nossos programas ao vivo e em outros horários que você pode reouvir, né? Ouvir novamente o programa que você gostou. Você pode indicar para um amigo e tudo mais. Então, nos acompanhe, compartilhe com seus amigos o Facebook, ajude-nos na divulgação, que é tão importante, né? Ressentimento é uma palavra que só da gente escutar ela, a gente já fica ressentido, né? Não é um assunto simples de pensar. E não, é comum, viu? Nela. Mas é comum, né? É comum. Mas normalmente o ressentimento, ele entra no mesmo ponto da ingratidão. A gente só sente ressentimento e ingratidão quando a gente esperava o reconhecimento, quando a gente esperava a gratidão. Cria uma expectativa. A gente cria uma expectativa e quando nós criamos essa expectativa, ela não acontece. Então nós ficamos ressentidos, nos sentimos recebendo uma ingratidão tremenda. Então, deixa para lá, vira essa página, não fique ressentido. Crie um novo sentimento, não ressinta aquele negativo que faz mal para você. Muito bem, realmente o ressentimento é um peso morto, como diz o Emmanuel. E a gente sempre procura trazer a todos vocês a nossa preocupação em promover o estudo da doutrina espírita. E eu sempre leio esse pequeno texto, que no nosso entender é uma maneira de despertar esse interesse em todos vocês que nos ouvem. Que a casa espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita, porque nem todos os centros espíritas desenvolvem esses estudos. Vamos difundir o estudo dentro do centro espírita. Vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. As palestras espíritas são importantes e esclarecedoras, mas não bastam. Fundamental desenvolver o hábito do estudo entre os participantes, permitindo e incentivando a pergunta e o questionamento, e acima de tudo, promovendo e patrocinando a pesquisa da ciência e da filosofia espiritista. Comecemos pelo começo, lendo e estudando os livros de Allan Kardec. Dessa maneira, estaremos fortalecendo o espiritismo dentro de cada coração e fazendo mais luz em nossas vidas. Agora vamos para a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. explicar. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que Te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece, sempre nos inspirando, a gente passa a palavra para o Alan, para que faça a leitura do livro Vinha de Luz, hoje no seu capítulo 11, Abre a Porta. Então, Alan, por favor. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esse texto está em João, capítulo 20, versículo 22. E Emmanuel comenta: profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência, a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos por meio da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber, no caminho, os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Nós vemos por essa passagem que a criação pelas religiões dos anjos, ela realmente não tem um mínimo fundamento e até propicia depois se fazer uma outra criação mais esdrúxula, que seria os anjos decaídos. E é isso que dá. Quando Deus imaginasse de criar alguma pessoa, alguma criatura pronta, ela não teria sustentação, porque seria uma casca, né? Alguma coisa realmente sem embasamento. E a igreja criou esses anjos, criaturas privilegiadas que Deus teria criado à parte, e nessa mesma criação ela informa que esses anjos decaíram, e aí criou a figura do demônio, né? A figura oposta a Deus. E não existe mágica, a lição é clara. Todos nós somos criados simples e ignorantes, e através do nosso esforço, através da nosso desenvolvimento, nós criamos uma estrutura que podemos chegar até a perfeição. E se nós chegarmos à perfeição nessa base, plantando tijolinho por tijolinho, fazendo o esforço, vai ser alguma coisa sustentável. É a casa construída sobre a rocha. E essa invenção dogmática, ela acabou criando um problema para a humanidade que repercute até hoje, né? Quantas e quantas criaturas imaginam um poder paralelo a Deus na criatura do demônio? E a doutrina espírita veio clarificar isso, mostrando que todos nós chegaremos à perfeição, mesmo esses celerados que hoje se encontram nesses presídios e aprontando essas barbáries, esses também são filhos de Deus e, através do seu esforço, através do sofrimento, galgando sempre uma progressão, eles chegarão à perfeição. Isso nos mostra de uma forma clara que não tem mágica. O esforço individual e o esforço cada vez mais gradativo é que possibilita o nosso crescimento, a nossa preparação. Um exemplo que nós temos na Terra é o Bernardinho do vôlei. O Bernardinho, ele treina aquela molecada feito uns loucos. Treinam 8, 9 horas por dia. Então, de 17 ou 18 torneios que eles disputaram, ganharam 15. Por quê? Exatamente porque atrai em cima de disciplina, perseverança, repetição, exercício. E é essa a nossa tarefa. Nós temos que, cada um, criar exatamente esse nosso progresso, essa nossa evolução, que será perene. Ô Geraldo, nesse texto que você separou para a gente, eu anotei duas frases. Que a primeira é a seguinte: o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Então a gente tem que tomar muito cuidado em não violentar consciências, né? Muitas vezes a gente quer pegar o conhecimento e socar na cabeça do outro, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque cada pessoa tem um ritmo que ela vai naturalmente chegando ao conhecimento. A gente pode incentivá-lo, pode inspirar, mas não pode constranger, né? A gente tem que tomar cuidado para não realmente não fazer isso. Então, como nós temos em Cristo um modelo, aqui está já mais um modelo de comportamento da gente não violentar consciência. E uma segunda frase, que é uma brincadeira que até eu com o Luiz sempre estamos fazendo, né? Que ele fala aqui de outra maneira que a gente brinca. Ele fala aqui que as inspirações e os desígnios do mestre permanecem à volta de nossa alma. A gente brinca sempre que Deus age de forma escancarada, diária, diuturnamente em nossa vida. Jorra do alto inspirações, sugestões constantemente, né? Sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos por meio da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Então, imagina só, você na vida recebe milhares de inspirações, espíritos aos montes te influenciando, te intuindo, te inspirando. Só precisa de uma coisa: você abrir a porta interna para receber essa informação. Agora, se você não tem essa ação, né, de abrir essa porta interna, aí realmente fica muito difícil, né? Eu estou às voltas aí de estudando a separação da ciência e da religião, E na realidade hoje eu vejo a ciência com a porta interna fechada para a religião, tô logicamente falando de uma forma geral, e vejo a religião com a porta interna fechada para a ciência. O espiritismo busca, né, quando bem estudado, fazer uma união de ciência e religião. Então, talvez a gente tenha uma chave na mão com o espiritismo para juntar novamente a ciência e a religião, elas caminharem juntas, consolando e auxiliando os seres humanos. E para finalizar esses dois pensamentos, eu gosto muito de refletir nos títulos que o Emmanuel coloca. E eu faço esse exercício comigo mesmo, eu sempre repito aqui, eu fico imaginando o Emmanuel sentado, escrevendo um texto, e ao final do texto ele pergunta para si mesmo, que título que eu vou colocar? Então o Luiz gosta muito de criar imagens, eu acho que isso é muito didático, faz a gente entender melhor algumas coisas. Então como é que o Emmanuel observa a maioria das criaturas? Uma casa de porta fechada. Ou que abre essa porta para algumas coisas que não deveria e fecha para aquilo que deveria. Então ele fala, abre as portas internas. Então nós, a gente tem que se incluir nesse grupo, nós somos espíritos devedores. A nossa porta está fechada. A gente tem um discurso bom, a gente fala bem, mas na prática muitas vezes não corresponde ao discurso. Eu sempre lembro, relembro meu pai, que ele dizia que nós somos uma casca de virtudes provisórias. Ou seja, é só a casca, na realidade é só discurso. O que a gente precisa fazer é exercer essa caridade, esse amor dentro do lar, na sociedade. A gente abrir a porta a esse Espírito Santo, que ele definiu como a bondade, como a energia maior. E é isso que a gente precisa, né? E outra coisa que fala no texto, a gente precisa germinar. Só germina quando você se sacrifica, quando você se abre a novos pensamentos. Então acho que o Emmanuel mais uma vez nos brinda com esse título, Abre a Porta. Muito bem, meus amigos, são 9h52. Hoje temos uma visita maravilhosa, agradável. A Isabel Quirino nos ligou a semana passada e conversamos. E hoje temos aqui a visita de três jovens promessas dentro da doutrina espírita, a Fernando, o Matheus e o Marcos. É a Mocidade Espírita de Santa Bárbara do Oeste, e acho que seria muito interessante que eles falassem alguma coisa do que fazem, quais os objetivos, o que eles pensam, quais as dificuldades, para que todos nós possamos colaborar, entrar de cabeça, inserir nesse movimento que é fundamental para a estrutura do Espiritismo, para a divulgação dessa filosofia. Fernanda, pode falar. Bom dia. Muito bom dia a todos. É muito interessante tudo isso, né? Porque a gente se fecha muito às coisas boas que aparecem e quando a gente vai ver, né, a gente perde muitas oportunidades. É muito interessante isso, que até que eu fiz sinal para ele que a gente deixa a nossa antena abaixada, né? A gente tem que procurar sintonizar sempre com os bons espíritos, as boas vibrações. E, Fernanda, qual que é o movimento que vocês fazem, qual que é o trabalho que vocês fazem da Mocidade Espírita aqui de Santa Bárbara? A Mocidade, ela começou, né, faz um ano e pouco, e junto com ela tem o projeto Pense Já no Amanhã, que também visa a educação, a evangelização infantil, né, para a gente aumentar essa evangelização, porque é na criança que a gente vai ver o nosso futuro. E vocês têm esse contato com as crianças? Como é que funciona? Quantas crianças têm? Quantas salas? Quais os grupos espíritas comprometidos com esse trabalho de vocês? Atualmente tem três grupos de Santa Bárbara espíritas, o Maria Goretti, o Batuíra e o Caminho do Progresso, que recebem a evangelização. O Marco mesmo é um dos evangelizadores do caminho. E também tem outros evangelizadores que têm várias idades, então fica mais dividido. Eu não sei se o Marcos e o Matheus querem falar, quantas crianças são beneficiadas com esse trabalho de vocês aí? Bom, no momento são poucas. E precisa realmente buscar de alguma forma trazer mais crianças para a evangelização, não somente no Caminho do Progresso, como no Batuíra, no Maria Goretti, entre outros. E esse projeto Pense Já no Amanhã, é uma forma de unir os centros da cidade, unir as crianças da cidade com atividades que a gente vem fazendo com o tempo. Na nossa página da Mocidade, Mocidade Espírita Santa Bárbara do Oeste, ou digita MESB no Facebook, vocês vão encontrar algumas das atividades que nós vimos fazendo com elas. Tanto que no dia 5 de fevereiro, num domingo, nós fizemos umas atividades no Parque dos IPs. Ah, sim. Com as crianças. Que foi a interação entre pais e filhos, né? E está em andamento ainda outros projetos que precisam ser estudados com mais calma. Mas a ideia é buscar, de alguma forma, trazer mais essas crianças para o centro espírita. Você vê, Geraldo, que interessante, né? Às vezes, as casas espíritas, os movimentos espíritas, têm dificuldade em manter a mocidade, né? Então, você vê, aqui, qual é o esquema? Bota a mocidade para trabalhar. Quer dizer, então, não tem que se preocupar em manter a mocidade. Coloca a mocidade como uma força, né? Que ela se mantém pelo próprio trabalho. E eles agora estão lançando um jornal, né? Um periódico... Informativo mensal. MESB. E já estão com o primeiro pronto, né? Esse já foi... O projeto, né? É o projeto. A gente está procurando... Patrocinador. Exato. Qual o gasto para produzir esse jornal? Você sabe falar? Está tudo sendo cotado ainda. Tá. De início vai ser lançado algumas... Como fala? Fala mais perto. De início será lançado algumas... Como que fala? Uns exemplares. Sim. Tá. Com o espaço do Divulgue Aqui para ver quem realmente vem interessado para conseguir lançar a quantidade maior. É, então, assim, mas não deve ser coisa muito cara, não. Né? Porque são duas folhas, frente e verso, provavelmente. Exato. Né? Inicialmente. Então, não deve passar aí de uns 400, 300, 400 reais mensais. Então, o que, que a gente pode aproveitar aqui e falar? É, você que é empresário aqui na região de Santa Bárbara, né? Procura ajudá-los, né? Tem a página deles no Facebook. Pode entrar em contato com Mocidade Espírita. Como que é? Mocidade Espírita de Santa Bárbara do Oeste. Você acha no Facebook. E você pode deixar lá uma mensagem em box, falar assim, eu gostaria de ajudar, patrocinar, né? Sou espírita. E gostaria, não sou espírita, mas gostaria de aparecer ali, porque é um público muito bom que lê, né? Eu vou colocar um link lá no Vadmeco. Ah, é? Eu divulgo, então eu vou pegar direitinho. Já ganharam um presente aí. Legal. O Vadmeco é muito lindo. Mas, Matheus, quer falar alguma coisa? Não? Esse movimento que vocês fazem, esse trabalho, é um trabalho que já existe dentro da doutrina espírita. Em geral, começa muito bem, daqui a pouco dá uma diminuída. Isso faz parte do ciclo da vida. Mas eu parabenizo vocês pelo esforço, pela tenacidade, pela energia que vocês dispendem. E vocês tenham certeza que vocês estão plantando sementes maravilhosas e vão colher oportunidades maravilhosas também no dia de amanhã. E outra coisa... Quer falar, Luiz? Pode falar. Não, eu queria saber se essa mocidade é composta só de todos os centros ou é uma mocidade de um determinado centro e quantos jovens participam, mais ou menos? Essa mocidade, ela é de um departamento da USE, é o departamento de mocidade da USE, intermunicipal de Santa Bárbara do Oeste e municipal de Santa Bárbara. Então, junta todos os centros e representa a cidade, não um grupo espírita único. Atualmente, a gente está mais ou menos com uns 10 jovens e a gente realiza o estudo do Livro dos Espíritos e do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que a gente sempre pega uma base, né, da doutrina, um dos livros das obras básicas e algum livro para acompanhamento. Nos encontramos todos os sábados no Grupo Espírita Caminho do Progresso, das 14h às 15h. Quem quiser participar lá pode ir. O Caminho do Progresso fica na rua Prudente de Moraes, número 119. Então, todas os jovens, todos aqueles espíritas, né, que os filhos não frequentam, algum, é um indicativo. Né? Quer dizer, ali você vai encontrar uma dezena de jovens com os mesmos fins, os mesmos propósitos, né, e você pode se enturmar. Vocês fazem, parece-me, alguma coisa, vocês tiveram aqui o ano passado também. Vocês fazem teatro, alguma outra coisa? Fala o leque de opções que vocês têm. Atualmente a gente está só com a parte de estudo, mas os projetos desse ano são para abrir... Estudo e evangelização. Isso, estudo e evangelização da mocidade, por enquanto está só nos livros. Mas os projetos para esse ano são começar as partes artísticas também. Mas aí a gente precisa de mais jovens, né? Mas, Fernanda, só estar no estudo não é só estar no estudo. É muito estar no estudo. Eu acho muito nobre, se você é jovem e está escutando e é daqui de Santa Bárbara, deixa o celular de lado no sábado à tarde, deixa o computador de lado no sábado à tarde e vai conversar e estudar com eles. Eu, na idade deles, não existia o celular, eu tive essa vantagem, não tinha o computador. Então era uma vantagem muito grande, porque eu tinha que ocupar meu tempo. Hoje, infelizmente, muitos jovens estão se distraindo atrás de informações muito superficiais e coisas muito triviais, né? E não buscando o conhecimento, o que é mais importante para a transformação. Então, faz uma experiência, vai um sábado, né? Vai lá, vê, conhece as pessoas, se permita fazer alguma coisa diferente. O conhecimento espírita ele é transformador, ele é consolador, ele vai te explicar muita coisa que você não consegue entender hoje, porquê da vida, porquê que você está aí, porquê que você nasceu na família que você nasceu, porquê que você tem o irmão que você tem, porquê que você é perturbado, porquê que você não é. O espiritismo ele tem esse, ele consegue te ajudar nessas respostas, né? Então conviva com esses jovens, vale a pena. Então essa divulgação, esse grupo, eles repetindo, só relembrando, eles se encontram no Grupo Espírita Caminho do Progresso, aqui no centro de Santa Bárbara, aos sábados, das 14 às 15h30, não é isso? Então fica aí essa mensagem, e em nome do programa Visão Espírita, nós estamos parabenizando o movimento. E a gente também queria divulgar que sábado agora, dia 11, a gente vai estar acontecendo, né? Vai ser realizado o curso para evangelizadores. Que vai ser realizado, vai ser ministrado, né, pela Rosana Travaglia. Esse curso é uma continuação do projeto que a gente veio divulgar, que é o projeto Pense Já na Manhã, para despertar naqueles que têm vontade de dar evangelização para aprender um pouquinho mais. Esse curso também será no Caminho do Progresso, repetindo, o local é na Rua Prudente de Moraes, número 119, e ele será das 13h30 às 17h30. E vai ter direito a lanchinho, então estão todos convidados. Mas fala para mim, o que precisa para o seu evangelizador? Você sabe falar isso? Vontade. Trabalhar, vontade, estudo. Mas eu não preciso ter pré-requisito para fazer o curso nenhum? Eu posso ir lá, não. Eu quero fazer o curso. Isso, sem nenhuma restrição. E daí eu chego lá e falo assim, quero fazer esse curso aí, eu quero evangelizar. Vai ser muito bem-vindo. Muito bem, porque às vezes a gente, eu vejo muita gente dentro da doutrina espírita, fala assim, eu não faço ainda isso porque eu não estou preparado, porque, eu só não faço porque eu não consigo. Assim, as pessoas se limitam muito, né? Uhum. Elas colocam muitas barreiras para fazer as coisas, né? E para evangelização, eu dei aula, dou aula ainda no Espiritismo, Luiz, há nem sei quantos anos. E eu garanto para vocês que o dar aula, além de você estar ali ajudando e auxiliando, você está aprendendo muito. Porque você é obrigado a se preparar para a aula, você é obrigado a ler antes do assunto, e aí vem as perguntas, nem sempre você sabe tudo, sem problema nenhum, anota, responde na outra semana. O importante é você ter a vontade de colocar a sua energia em movimento, sair da frente da televisão, sair da frente da tecnologia que só leva informação muito fraquinha, muito básica, né? Para interagir com as pessoas e evangelizar, todos nós precisamos, né? Sem idade. Então estamos parabenizando vocês e até elogiar a desenvoltura de vocês. Fala fácil, se expressa fácil, acho que são futuros palestrantes espíritas aí. E parabéns por essa iniciativa. De nossa parte, tem o nosso apoio, que a gente puder colaborar, nós estamos aí. Tá bom? Muito obrigado a vocês. A gente também queria agradecer a rádio, né, por receber mais uma vez a gente, o programa. Pra... Tá aí, né? Um divulga o outro, fica mais fácil. Então tá quando bom. Vocês quiserem, pode ficar à vontade. Fique à vontade. Muito obrigada. Então tá bom, dando sequência ao nosso programa, vamos lembrar dos nossos patrocinadores da USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Ligue hoje mesmo e fique sócio pelo telefone 3468-3711. Pet Life, clínica veterinária na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, atende pelo telefone 3628-8700. Se vocês quiserem, até vocês fiquem aqui para esse estudo da Gênese, ele é muito interessante. É, hoje nós vamos começar o segundo bloco, que é o estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec, é o capítulo 15. E ontem eu estava, apesar de muitos outros compromissos, eu estava estudando e eu até fiz umas perguntas para o Luiz, para o Allan, dei um trabalhinho para eles no sábado, mas... eu estava lendo sobre o item Jesus caminha sobre as águas e a transfiguração. Então a gente tem feito de uma maneira mais dinâmica esse estudo da Gênesis da seguinte maneira: a gente relata o que aconteceu e hoje especialmente eu acho que vale a pena fazer a leitura do comentário de Kardec. Jesus caminha sobre as águas, Kardec selecionou assim: Jesus estava no lago Genezaré, sempre cercado de uma grande multidão e os seus discípulos junto. E ele fala com os discípulos para eles irem num barco até a outra margem. E ele vai a um monte e fica lá uma hora, duas horas, meditando enquanto os apóstolos ficavam num outro lugar. E de repente começou a surgir uma ventania, o barco começou a balançar e eles começaram a ficar aflitos. E eles observam que Jesus vem ao encontro deles caminhando sobre as águas. E a descrição desse fato gerou muitas interpretações. E existe uma mística, um inconsciente coletivo que Jesus teria o poder, a mágica de vir andando sobre as águas, sair voando. No meu entender, eu acho que isso não procede. Acho não, tenho certeza que isso não procede. Então vamos atentar aqui. Aí tem um detalhe. Quando Jesus se aproxima, Pedro está no barco e fala: Mestre, salva-me. E ele pede para Pedro ir ao encontro dele. E Pedro vai e começa a andar sobre as águas também. Nisso surge um ruído de vento, de tempestade, e Pedro olha para o vento. E nesse momento ele sente que ele começa a afundar. E Jesus fala: homem de pouca fé, por que está afundando? Ele dá a mão a Pedro e novamente coloca Pedro na superfície. Essa é a história rapidamente contada. Vale a pena ler o que Kardec escreveu sobre isso e até a você que está nos ouvindo fazer a crítica, observar o quanto de lógica e de bom senso, de sentido que tem nessa explicação. E Kardec assim se expressa: este fenômeno do Jesus andar sobre as águas encontra sua explicação natural nos princípios acima expostos. Exemplos análogos provam que isso nem é impossível, nem milagroso, pois que está nas leis da natureza. Então Jesus naquele momento não infringiu nenhuma lei, está na natureza. Pode ser produzido por duas maneiras. Então o corpo físico, material, pesado, ele pode se elevar. Jesus, mesmo vivo, pôde aparecer sobre a água sob uma forma tangível, enquanto seu corpo carnal se encontrava alhures, é a hipótese mais provável. Então Kardec coloca aqui que Jesus, o corpo de Jesus estava meditando e em desdobramento, como se fosse uma bilocação, ele se manifestou. Ele se apresentou aos discípulos e por essa natureza ele pôde andar sobre as águas. Neste relato, pode-se mesmo reconhecer certos sinais característicos das aparições tangíveis. Observem a frase que fala: quando eles o viram assim andar por sobre as águas, turbaram-se, quer dizer, ficaram aturdidos. E Pedro disse: é um fantasma. Porque a aparência dele não era uma aparência igual ao de um encarnado. Então deu essa impressão aos discípulos: é um fantasma. Quer dizer, estamos vendo que é Jesus, mas parece um fantasma. Por outro lado, seu corpo poderia ser sustentado e a gravidade ser neutralizada pela mesma força fluídica que mantém uma mesa no espaço sem ponto de apoio. O mesmo efeito tem se produzido muitas vezes sobre corpos humanos. Todos nós sabemos que em determinadas circunstâncias, um corpo físico opaco, pesado, ele pode se elevar, não infringindo as leis naturais, mas se utilizando de leis que nós desconhecemos e que pode fazer um corpo andar, ficar no alto. Isso é quem frequenta reuniões de efeitos físicos observa. Eu soube de uma filha de um amigo nosso no Rio de Janeiro que ela certamente ela tinha uma mediunidade de efeitos físicos interessante. Ela ia estudar, estava fazendo a faculdade, a caneta subia. Ela pegava a caneta do ar, colocava na mesa, a caneta subia de novo. E a caneta ficava passeando pelo ambiente. Isso é um fenômeno, não está infringindo uma lei natural. Está sendo utilizada uma lei que nós desconhecemos. Então foi essa a percepção que eu tive. Seria interessante que vocês se manifestassem para depois falarmos sobre a transfiguração. Aí mesmo que se suponha a primeira hipótese para Jesus, na de Pedro é o corpo físico mesmo. Né? Entende? Quer dizer, então Pedro ele realmente não tem como pensar numa primeira hipótese. Era ele mesmo, era o corpo físico. Né? Mas o mais interessante dessa lição é a questão da confiança. Né? Porque enquanto Pedro confiou, ele andou. E isso acontece com todos nós. E você vê que não tem mágica. Né? Jesus nos contempla com a nossa fé. Ele não vai nos contemplar por um cordãozinho de daqueles marionete. Né? Quer dizer, então, se nós não tivermos essa fé, realmente não tem o que fazer. E isso, para as reuniões mediúnicas, por exemplo, é fundamental. Você vê quantas reuniões mediúnicas que o médium ele tem medo. E é um fracasso. Porque você desestabiliza toda a reunião. Né? Então você vê o cuidado que nós precisamos ter nessas reuniões, porque se a pessoa realmente sente medo, não está à altura, cai fora. Você não pode participar de uma reunião se você não estiver preparado. Por quê? Porque você desarmoniza essa reunião. Então o cuidado que nós temos que ter na seleção das pessoas para participarem dessas reuniões. Jesus não faz mágica. Né? Ele, a partir do momento que sentiu medo, se distraiu, afundou. Então essa é, eu acho que é a maior lição de todo esse fenômeno, quanto a doutrina espírita está carregada de exemplos, né? Dessa de levitação. Agora, esse aspecto é o principal, questão do medo. A gente podia até trazer um exemplo mais próximo. Aqui nós temos Tupi aqui do lado, né? E Tupi tem uma festa junina muito tradicional, e lá nessa festa junina eles fazem um corredor de brasas onde as pessoas andam sobre as brasas, sem queimar os pés. Qualquer um anda? Não. Só alguns andam. Outros se queimam. Né? Então, por que um queima e o outro não queima? O que queima é pior do que o que não queima? Não, é uma questão de fé. Eu cataloguei isso aí, incombustibilidade. Incombustibilidade. É isso aí, é a fé. Então, a pessoa anda sobre aquilo lá e não se queima. O outro anda sobre a água e não afunda. Né? Não, não é muito diferente uma coisa da outra. É possível? É possível. E lembrando sempre que Jesus nos afirmava que podíamos fazer tudo que ele fazia e muito mais. Só não fazemos porque falta fé. É interessante que a gente tem informações que em alguns lugares, aqueles monges do Tibete, em outros lugares, eles provocam a levitação. Eles estão em concentração e eles... Sufistas também na Índia, bastante. Na Índia. E eles se levantam. Você olha, ele está acima do chão, meditando, numa posição lá de loto, sentado. Como é que funciona isso? Eu até ontem, eu entrei em contato com um amigo meu, que é um engenheiro muito competente. Falei, qual é a explicação da ciência para a levitação? Não tem. Não tem. Aí eu conversei com ele. Aí ele me perguntou... Qual é a visão espírita sobre a levitação? Aí você não sabia também. Você compreende isso aí, não? Eu fiz uma colocação muito que eu achei. Não, é que os espíritos eles impregnam o objeto, né? Eles falam e isso. Através do pensamento eles elevam o objeto. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, então realmente é uma coisa tremendamente lógica, entende? Que faz sentido. São recursos que, em geral, a gente não vê com os olhos físicos. Isso, exatamente. E em determinadas circunstâncias, você pode entrar em sintonia. Você imagina que tem uma mão suspensa, se levantando aquilo. E você saturar o copo com essa energia e você levanta. Eu sempre utilizo um exemplo, aquele exemplo do Ghost, dos dois indivíduos que estão lá no metrô, em que o indivíduo lá, o ator lá, o principal, tenta na tampinha e não anda. E aquele espírito está até perturbado. Não, você tem que usar toda a força, sair de dentro. Sem que ele saiba, ele saturou a tampinha. E quando ele bate, ele dá um grito. Ah, a tampinha voa. Aí ele imita e consegue. Então são recursos que se conseguem com mais facilidade quando você está numa outra sintonia. E é por isso que falaram que nós não usamos 10% do poder da nossa mente, né? Agora, o próximo assunto, que é interessantíssimo, ontem eu fiquei a tarde inteira pensando, é a transfiguração. É um fenômeno que dá vontade de você estudar todo dia, como é curioso. E aqui eu passo a falar que Jesus, na companhia de Pedro, Tiago e João, foi a um determinado lugar, num cume, numa montanha. Enquanto Jesus fazia sua oração, o seu rosto parecia ser inteiramente outro. Quer dizer, ele tinha uma aparência e a aparência dele se modificou. Suas vestes tornaram-se brilhantes de luz e brancas como a neve, de modo tal que não há sobre a terra alvejante que os possa assim tornar tão brancos. E ao lado de Jesus, nesse momento em que o rosto dele se modifica de aparência, Pedro, João e Tiago, vêm ao lado dele dois espíritos, duas figuras, Elias e Moisés. E deve ter sido tão nítido que era um hábito, toda vez que se seguia para um monte, fazer uma tenda para dormir, se acomodar. E Pedro falou: eu estou vendo Pedro e Elias conversando com você, mas eu fiquei tão emocionado que eu falei que nós podíamos fazer uma tenda para cada um. Quer dizer, olha, era um hábito da época, era a visão do mundo sobre aquilo. E logo olhando eles de todos os lados, não viram mais ninguém senão a Jesus. Quer dizer, de repente aquela imagem sumiu. E quando desciam da montanha, eles lhes ordenou que a ninguém falassem do que haviam visto até que o Filho do Homem ressuscitasse entre os mortos. Então fica a pergunta: o que de fato aconteceu com Jesus naquele momento? E ontem eu até conversei com o Luiz, com o Alan, e comecei a pesquisar o que seria de fato a materialização. Eu passo a leitura aqui de um texto do livro A Gênese, que ele fala: o perispírito é invisível para nós em seu estado normal, porém, como é formado de matéria etérea, o espírito pode, em certos casos, lhe fazer receber, por um ato de sua vontade, uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. Todos nós temos um corpo e um perispírito. E naquele momento, por reações químicas que nós desconhecemos, aquela imagem perispirítica assume a frente do corpo físico e aparece uma outra imagem. Essa seria uma explicação. É assim que se produzem as aparições, as quais, como também outros fenômenos, que não estão fora das leis da natureza. Então, eu gostaria de ouvir Luiz e Alan sobre esse fenômeno da transfiguração. A questão da transfiguração, nós sabemos que o nosso corpo perispiritual, ele é material, quintessenciado, né? E nós sabemos que ele tem a cópia, ou o nosso corpo tem a cópia que ele tem. Então, por exemplo, fizeram experiências, o espírito materializado, ele aspirou barita. E aí ele expirou através de uma pipeta, e aí eles constataram que essa barita aspirada queimou o carbono. Quer dizer, então eles mostraram que o organismo perispiritual do pulmão era real. Então, todo o nosso perispírito, nós, como não vemos, nós não temos a mínima ideia, né? Agora, o que que acontece nessas transfigurações? Através do pensamento, o espírito pode fazer um arranjo molecular, que ele pode ampliar a sua aparição, a sua figura, de forma luminosa, alguma coisa assim, dando um aspecto de transfiguração. Ou ele pode colocar e projetar um outro rosto, uma outra fisionomia. Agora, também nessa passagem é interessante, por que Elias e Moisés? Por que não João Batista e Elias? Porque Elias era João Batista, então ou é um ou é outro. Sim. Então é mais uma prova da reencarnação. Por que João Batista não apareceu junto? Entendeu? Quer dizer, então, ou João Batista e Moisés, ou Elias e Moisés. Né? Então, isso também está catalogado como reencarnação. Né? Que é uma informação real confirmando a reencarnação de Elias e João Batista. Tá? Então, realmente, Geraldo, se nós pudéssemos ver o que se passa no campo espiritual, não é mágica, mas é um rearranjo molecular através do pensamento. Alan? Ah, tá tranquilo, né? Isso aí é bem isso aí, né? É uma justa posição de um perispírito sobre outro perispírito. O perispírito que está ali se manifestando, ele se reencaixa no perispírito do médium comunicante. E aí ele fica com aquela aparência momentaneamente. E Alan, esse fenômeno, chamado fenômeno, ele é comum? Não, não é comum. Hoje é bem raro, por sinal. O Divaldo Pereira Franco, ele em algumas palestras, ele faz a prece final com o Bezerra de Menezes. E algumas vezes ele se transfigura no Bezerra de Menezes. As pessoas veem o Bezerra de Menezes falando, ele muda até a voz, ele muda... você tem até algumas filmagens na internet, mas não são muito confiáveis, não. Mas é muita gente testemunhando isso, que vê o Bezerra de Menezes, ele muda tudo, muda a voz, muda jeito, muda as expressões do corpo. E é até bom para aquele que está nos ouvindo, porque nem todos são espíritas que nos ouvem, repisar e bater na mesma tecla. Isso é um fenômeno natural, né, Alan? É um fenômeno natural. É que é natural dentro do campo do espírito. Como isso não é classificado como natural para a ciência, então ele pode não ser descrito como natural. Porque tudo é composto do fluido cósmico universal, em maior ou menor concentração, densidade. Então, por que não mudar a forma se é fluido cósmico universal? Mas é um fato natural para nós que estudamos o Espiritismo. Não é natural para qualquer pessoa, Geraldo. Eu relembro uma situação, todos vocês aqui. A gente está acostumado a viver neste mundo, e a gente acha que o normal e o natural é só o que a gente vê. Mas há muito tempo atrás, quando eu estava fazendo a leitura do livro E a Vida Continua, de André Luiz, eu estava tão concentrado no livro, lendo, estudando aquela Ernesto Fantina, Evelina Serpa, que você entra na história, parece que você é um personagem ali com uma câmera filmando o que o André Luiz descreve. E chega num momento que você está tão se acostumado às descrições do André Luiz no mundo espiritual, que você sente que aquilo é o natural, é a vida. Nesse momento, o André Luiz, por uma necessidade, ele vem se aproximar da Terra. E ele começa a descrever as vibrações pesadas que ao se aproximar da Terra. E naquele momento do livro, você acompanha o raciocínio do André Luiz, quando ele começa a descrever o indivíduo encarnado, era uma situação muito materializada, muito grosseira, muito rústica, de uma vibração pesada. Então nós desse lado, nós não temos a visão da sutileza e da quintessência do outro lado. Só para finalizar, uma educação que eu tento fazer comigo. A gente se acostuma muito a ver daqui para lá, mas seria mais interessante se a gente passasse a raciocinar de lá para cá. Inclusive, na introdução do Mecanismo da Mediunidade, Emmanuel fala exatamente essa frase. Ele fala assim, que André Luiz nos leva a mostrar para nós uma visão do mundo espiritual para a Terra, e não mais da Terra para lá. Porque aqui é uma cópia de lá. Aqui é o avesso. Lá é o original, né? Nós estamos vendo o rascunho aqui, né? Enquanto encarnados, né? Geraldo, eu cataloguei, tem 39 catalogações sobre transfiguração. Inclusive no Consolador, que você está aí. Tem também. Tem isso. Na Bíblia tem 5 casos de transfiguração. Meu, esse rapaz do... Não, é justamente para mostrar que a coisa não é assim tão... Foi jogado assim. Não, existem vários, né? Então, a ciência não constata isso? Que é válido aquilo que pode se repetir? Sim, reproduzir, né? Exatamente, então quer dizer, então tá cheio de casos registrados, mostrando exatamente que é um fenômeno não, assim, tão insólito assim. Muito bem, são 10 horas e 25 minutos, vamos lembrar dos nossos, e lembrar que o programa Visão Espírita é um programa pago aqui na Rádio Brasil e que a gente precisa da colaboração de vocês que nos ouvem. Sempre pedimos que, caso você queira ajudar, faça um depósito identificado. Nós sempre falamos de 3 contas bancárias, a principal é aqui de Santa Bárbara do Oeste, a do Banco Santander, agência 0210, conta corrente 1300-1714, dígito 0. Essa é a conta de preferência. E 2 outras contas do Luiz Pessoa, do Banco do Brasil de Piracicaba, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. E lembrar da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites. Sediada na cidade de Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Agora chegamos no momento da música de boa qualidade. A música que o Luiz escreve e já deixou ali agendado com o Vinícius. Qual é a música, Vinícius? No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, o moreno conta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de noite no sereno espera a lua no terreiro, tendo cigarro por companheiro. Sem um aceno, ele pega da viola, e a lua por esmola vem pro quintal deste moreno. Rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, nunca mais ouvi alegria, nem de noite, nem de dia. Os arvoredos já não contam mais segredos, e a última palmeira já morreu na cordilheira. Os passarinhos. O Luiz trouxe uma música do passado. Luiz, Rancho Fundo com a Elisete Cardoso. Você tem ideia do ano que isso foi gravado, Luiz? Olha, eu vou chutar 1955. Não, mas quem escutava isso era a mãe dele, não era ele. Eu não tinha nascido nessa época. Eliseto Cardoso apareceu até na televisão, rapaz. É bem contemporâneo. Eu até brinquei, falei, Luiz, é Vilma Bentivenha. Nossa, é antiga, vai chuchu. Muito bem, meus queridos ouvintes, estamos aqui na Rádio Brasil e com essa condição nós estamos preparados para começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo continuado da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Nós estamos no seu quarto volume, Fluidos e Passes. E não, a gente não tem pressa, a gente vai estudando devagarinho para que a gente possa aprender todo o conteúdo daqui. Aliás, a Transfiguração nós já vimos no livro 2. No livro 2, né? Isso. É, ele deu uma olhada ali, Luiz, né? E a semana passada, nós entramos no capítulo 15, sobre o passe. E quem sempre nos ouve viu que nós falamos o que é o passe, o seu mecanismo, o passe ao longo da história e os tipos de passe, Alan. Eu vou até relembrar, nós fizemos o comentário de dois tipos de passe. O passe magnético e o passe espiritual. E hoje a gente continua com o passe humano-espiritual e o passe mediúnico. Então vamos relembrar. Segundo a Terezinha, é meio didático, assim, não, acho que o intuito de querer... Inventou o nome aí, vamos lá. Mas é até bom que se faça esse comentário. Ela fez uma classificação de uma certa forma. É para entender, mas a coisa não funciona tão assim, né? Mas o passe magnético, quando ministrado somente com os recursos fluídicos do próprio passista, o espiritual, quando ministrado pelos espíritos unicamente, com os seus próprios fluidos, sem o concurso intermediário. E hoje vamos começar... Então deixa eu só lembrando o seguinte, que se, por exemplo, você não está bem, você não tem o seu anjo da guarda, sim. Se você não está bem e você leva o seu pensamento ao seu anjo da guarda pedindo que ele te auxilie, às vezes você toma passe espiritual sem e não saber, tem consciência. Sem saber, é verdade. E a Terezinha aqui, nós estávamos discutindo, ela fez uma classificação, certamente é o intuito de tentar entender o fenômeno do passe. E ela fala o passe humano tracinho espiritual. Então eu faço a leitura, Alan e Luiz fazem os comentários. Nesse passe humano-espiritual. Quando os espíritos combinam seus fluidos com o do passista, dando-lhes características especiais. Ela coloca entre parênteses, magnetismo misto, humano-espiritual, e ela coloca uma frase da Revista Espírita. O fluido humano está sempre mais ou menos impregnado de impurezas físicas e morais do encarnado. O dos bons espíritos é necessariamente mais puro e por isso mesmo tem propriedades mais ativas que acarretam uma cura mais pronta. Alan, o que você tem a dizer sobre esse passe humano tracinho espiritual? Então, eu gosto muito da seguinte definição. Existe o passe espiritual, existe o passe magnético, que é a doação do corpo, e existe o magnético espiritual, que é quando se utiliza os dois. Eu acho que assim, é mais pedagógico explicar dessa maneira. Tudo vai do paciente. O paciente está merecendo a energia do passe? O passista está meia boca aquele dia? A espiritualidade completa a energia que o paciente merece. O paciente não está merecendo nada, não vai gastar energia com coisa morta, né? Por exemplo, tem uma passagem do Chico que ele fala de um chegou lá uma pessoa pela 15ª vez. Então fala assim, hoje ele não vai ganhar mais o passe dele, manda embora. Aí falou assim, mas Chico, cadê a caridade? Ele falou, não, é um paciente da 15ª vez. Chega. Ele não mudou. Ele não precisa mais de energia. Então, o lance, às vezes, do passe, que as pessoas não entendem, é que elas vão para a casa espírita, ficam escolhendo passistas. Não, aquele lá é melhor, esse aqui é pior, aquele lá... Porque tem uns passistas que começam a soltar vento, outro começa a balançar os braços que nem um liquidificador lá. Outro faz... Isso é tudo frescura do passista, não necessária por passe, é manias que eles pegaram. A energia transmitida, ela pode ser do passista, do plano espiritual, mas não é nem o passista, não é nem o plano espiritual que comanda essa operação. Quem comanda a operação é o merecimento do paciente. Eu vou até, você me deu uma dica aí, do, às vezes o médium que está dando o passe começa a fazer barulho e tal, e aquele começa a movimentar a mão para tudo quanto é lado, e vai para cima e vai para baixo, e faz círculo, e faz cruz. O que você acha desses movimentos dos braços? Existem os passes que foram desenvolvidos pelo Edgar Armand, que é o longitudinal, tem uma lógica, tem toda uma... Agora, esse negócio de sinal da cruz, a coisa tem muito passe. Inventa, entendeu? Quer dizer, inventa justamente porque a vaidade, Geraldo, é uma coisa muito forte. E aí tem cara que quer mostrar que o passe dele é mais forte que os outros. Entendeu? E esses caras, pior é que tem plateia para eles. É, tem gente que fica esperando na porta do passe, enquanto aquele cara nos ocupar, ele não entra. Entendeu? Que coisa. Mas existem outros modismos. Existem pessoas, por exemplo, que ficam desfregando a mão. É muito importante. O passista nunca encostar a mão. Nunca tocar. Em quem? Nunca tocar. Exatamente. Né? E então, sempre num ambiente onde existam outras pessoas. Não pode. Agora você veja o seguinte, né? Vamos nos aprofundar. Uma pessoa dessa que está fazendo isso por vaidade, por palhaçada, e ela está acompanhada de quê? Pois é. Quem que está ajudando ela? Entendeu? Ali, né? Quer dizer, então é perturbado. Então, se a casa não tiver esse cuidado, isso é uma obrigação da casa. Eu não posso colocar em trabalho uma pessoa que está em desequilíbrio. Então, isso é responsabilidade da casa. E foi você que citou um fato, que é assim, o passista, ele também tem que ter a consciência se ele está preparado ou não. Sim, claro. O cara vai dar o passe com aquele cheiro de cigarro, acabou de fumar 3 cigarros. O Geraldo, até questão íntima. Tem época que você não está legal. Sim. Né? Até reunião mediúnica. A gente sabe que aquilo lá tem que haver uma harmonia. Se eu não estou bem, olha, hoje eu vou só tomar o passe e vou sair. Quer dizer, em vez de eu dar passe, eu vou tomar o passe e vou sair. Por quê? Porque eu não estou em condições de atender. Eu vou falar até mais, não é só cigarro. Às vezes a pessoa se enche de perfume e vai para a câmara de passe. Aquilo atrapalha a vida de todo mundo que está ali dentro. A pessoa não toma banho e vai querer aplicar passe. Sabe? Eu acho que assim, tem que ter um bom senso para isso. Agora, também tem um outro lado. O passe deveria ser recebido só para as pessoas que precisam mais. Durante a palestra, a pessoa já está recebendo a energia que ela precisa. Sim. Aquele que está mais enfraquecido, está passando por um problema orgânico ou espiritual, desequilíbrio, e quer uma carga extra, seria esse o paciente do passe especificamente. Agora, existe também muito lugar que criou um ritual, né? O cara vai lá para a palestra, passe, água fluidificada e vai para casa. Isso aí a gente tem que abolir também das casas, tem que instruir as pessoas que vão lá. Não são todos que precisam. Tem muita casa que ela controla, por exemplo, as pessoas que tomam passe. É uma forma de você saber se aquele passe, o cara tá tomando passe por dia. Controla sim. Tem uma ficha, entendeu? Entendi, então entendi. Você vai lá na casa espiritual, eu quero tomar um passe. Não, Geraldo, um minutinho, você já tomou um passe um mês seguido. Chega. Não, mas eu quero... Filho, você precisa entender melhor a coisa, entendeu? Quer dizer, então, quando a casa controla, ela tem condições, inclusive, de identificar qual é a percepção da pessoa. Existem gente que faz o seguinte: eu vou viver a semana inteira do jeito que eu quero, e aí tomar um passe. Vou tomar um passe. Por quê? Porque assim eu deixo os maus espíritos lá e saio só com espíritos elevados. A gente pergunta com o intuito de divulgar. As pessoas que comparecem ao centro espírita ouvindo uma palestra já estão sendo ajudadas, já estão sendo beneficiadas. Que fique bem claro isso, a assistência espiritual não ocorre somente no momento do passe, ela está ocorrendo em todos os momentos do seu dia a dia, talvez um pouco de maneira mais intensa ali no centro espírita, e o passe é como se fosse um curativo, em que a pessoa precisa e tem que fazer o curativo. Vai lá tomar um passe se houver necessidade. Então não é todo mundo que vai que precisa tomar o passe. É uma reposição fluídica. Reposição como fluídica. As mulheres, quando chegam numa determinada, faz reposição hormonal. Né? Quer dizer, então é... E a Terezinha, para finalizar, ela fala do passe mediúnico, quando os espíritos atuam por meio de um médium. O fluido dos bons espíritos, passando através do encarnado, pode alterar-se um pouco, como a água límpida passando por um vaso impuro. Daí, para todo verdadeiro médium curador, a necessidade absoluta de trabalhar a sua depuração. Haverá ocasiões em que seja bom e mesmo necessário o passista atuar inteiramente mediunizado. O que você tem a dizer sobre esse passe mediúnico? Veja bem, na realidade o passe é uma transfusão natural sem incorporação. Tá? Agora, existe e existe. Sem incorporação. É o passista doando. E o espírito, sem uma forma ostensiva, né, ele colocando. Agora, existem casos, principalmente os tais mentores espirituais, que dão um passe incorporado. E às vezes, por exemplo, o espírito, você sabe que ele tem condições de observar através da matéria. Então, por exemplo, esse espírito pode fazer um tratamento designado para um fígado, para um rim, dentro, quer dizer, com muito mais propriedade. Agora, são casos raríssimos e casos que se tem que tomar muito cuidado. Então, vocês observem toda a variedade de passes. Eu acho que o que fica, uma das lições que fica, é você que frequenta os centros espíritas, não é toda vez que há necessidade de tomar o passe. Você pode apenas assistir a reunião e sair. O passe deve ser tomado quando existe uma grande dificuldade, quando existe uma necessidade. Aí você pode tomar passe uma semana, duas, três, quatro, até que aquele problema se resolva. Aquilo que o Luiz falou é uma prática comum. Aí eu estou pesado, vou lá tomar um passe. Isso resolve, Luiz? Resolve até a décima vez, né? Do que o Alan falou. Entende? Quer dizer, o espírito... Por quê? Porque aquele espírito estava viciado em se carregar e descarregar. Quer dizer, então quando você está indo, aliviando a carga dele pela décima primeira vez, você está reforçando que ele pode continuar a fazer aquilo. Agora, naquele dia que ele voltou sem tomar passe, ou ele voltou sem ser assistido, o fígado doeu, ele passou mal, entende? E aí ele começou a dizer, olha, não tem outro jeito, eu tenho que me melhorar mesmo, porque o passe não resolveu. O passe não presta mais. 10 horas e 41 minutos, a gente dando sequência, a gente entra no capítulo 16 e também sobre o passe. Falamos sobre o passe, agora sobre o passista, quer dizer, o indivíduo que pratica o passe, que executa o passe. A Terezinha faz uma pergunta. Quem pode aplicar passes? O indivíduo diz que não, eu sou passista, eu moro em tal cidade, eu queria dar passe aqui no grupo. É assim que funciona? E a Terezinha explica. Em princípio, qualquer pessoa saudável e de boa vontade em auxiliar ao próximo pode aplicar passe. Isso é uma primeira colocação. Não lhe faltará ajuda espiritual, porque na falta de elemento mais eficiente, os espíritos utilizam todo aquele que, tendo saúde e razoável equilíbrio, se dispuser ao passe. Mas, para servir bem nesse campo, de modo mais efetivo, é preciso que se cultivem e mantenham algumas condições básicas. Aí ela vai elencar algumas condições que eu vou falar rapidamente e vocês fazem o comentário. O indivíduo precisa estar bem fisicamente de saúde. Precisa ter a sua higiene em dia. Precisa ter se alimentado de maneira... Fugaz. Fugaz, né? Pouco. O cara não pode comer uma feijoada, 1 da tarde, às 3 da tarde aplicar um passe. Tomou feijoada, tomou uma pinga e vai lá dar o passe, né? Abolir vícios tais como álcool, fumo, tóxico, pois prejudicam o rendimento do passista. Evitar atividades esgotantes e excessos desnecessários. O que vocês têm a dizer sobre essas pré-condições para o indivíduo que queira fazer o passe? Você vai transmitir, se supõe que você vai transmitir alguma coisa saudável. Agora, se você não está em acordo, o que você vai transmitir? Alguma coisa saturada de fluidos negativos, né? Agora, a gente não tem, por exemplo, na casa espírita, um aparelho que você passe nas pessoas e diz, não, esse está bem, esse não está. Né? Quer dizer, a pessoa é que tem que ter a consciência. Olha, eu hoje estou bem, eu vou dar passe e tal. Eu hoje não estou bem, hoje eu vou tomar passe e não vou dar passe. Né? Quer dizer, então, na realidade, o principal é a educação. A educação, nós não temos um raio-x que diga assim, está bem ou não está bem. O Luiz falou sobre o aspecto físico. Mas deixa eu contar um caso para vocês. Há uns anos atrás existia um centro, aí que eu não vou citar nome, que tinha um senhor que coordenava esse trabalho e ele ficava na porta, né? Falava assim, hoje você não pode aplicar passe, pode ir embora. Ele era um médium. E ele mandava a pessoa embora. É uma coisa assim, um pouco radical, né? A gente tem que ter um bom senso quando a gente quer fazer um trabalho, né? Poxa vida, eu vou fazer um trabalho agora. Combina você encher a cara para fazer o trabalho lá, sabe? Não combina. Combina encher a barriga. Você está com a barriga lá em digestão, né? Combina não tomar banho, né? Sabe? Ou tá lá levantando os braços, aquele fedor tremendo sem um banho. Pelo amor de Deus, né? É bom senso, Geraldo. O Luiz falou sobre a parte física. Eu vou pedir a você, Alan, que fale sobre a parte espiritual de quem queira aplicar o passe. A Terezinha fala assim, além dessa parte física fundamental, tem a parte espiritual. E aquele que pretende ser o passista, ele deve cultivar as virtudes e manter uma conduta cristã. É indispensável que o passista se cuide espiritualmente para que produza fluidos bons e não altere prejudicialmente os que receber dos bons espíritos. Aí ela cita algumas características espirituais que seriam positivas no candidato a fazer o passe. Que ele tenha um sentimento fraterno, que ele tenha fé, que ele se exercite na reforma íntima, que ele tenha um equilíbrio emocional e que ele tenha perseverança no trabalho. O que você tem a dizer sobre isso, Alan? Meu amigo, é assim, olha, vamos imaginar que o médium passista, ou seja, a espiritualidade vai utilizar do corpo dele para transmitir para um paciente uma energia que o ajude o paciente. Se eu vou transmitir uma energia de um fio para outro, eletricamente falando, eu preciso que esse fio tenha a capacidade de transmitir a energia que eu preciso e que ele não tenha grandes interrupções, né? Porque senão eu não vou conseguir transmitir, ele não pode estar oxidado, ele não pode estar, ele tem que ser o melhor condutor. Hoje o melhor condutor que a gente usa é o cobre para transmitir energia elétrica. Então, como eu posso ser o melhor condutor da energia espiritual para um paciente? Eu tenho que ser um espírito esforçado. Eu tenho que ser o melhor fio, o melhor condutor. Eu tenho que estar com esforço em me transformar, em estar melhor a cada dia, em controlar minhas más inclinações. Eu preciso fisicamente fazer tudo isso que nós falamos, chegar para o passe concentrado para isso, estar ali em prece, não julgar as pessoas que estão ali na minha frente. Eu fazer o meu trabalho de ser. Agora a espiritualidade precisa de mim para transmitir energia para aquele cara. E eu sou um cara cheio de vícios, cheio de problemas, cheio de comportamentos complicados. Como que eu vou ser um bom condutor da energia? Então eu não vou colaborar com o trabalho da espiritualidade. Então para eu ser esse bom condutor, eu preciso me controlar em todos os processos da vida, de virtudes, de comportamentos espirituais, ser um cristão, exercer a fraternidade e tudo mais. Eu vou pedir ao Luiz... Não, eu vou fazer para você uma pergunta. Você teria condições de controlar estatisticamente essa questão dos passistas? Não, eu acho que teria. Teria. Claro que teria. Você já pensou, por exemplo, você numera os passistas. Cada pessoa que faça pelo passista vai com o número do passista. E aí depois, quando ela sai, faz uma avaliação. Como você se sentiu? Oh, interessante. Entendeu? Quer dizer, você faria uma coisa quase que científica. Nossa, tá? Porque você está. Porque tudo isso que nós estamos falando é muito subjetivo e é muito difícil detectar. Agora, o resultado. Imagina, nossa, o cara deu passe em 15 pessoas, as 15 pessoas deram nota 10 porque se sentiram muito bem. Tá aí, provou. Deu certo. Deu certo. E aí você pega um determinado elemento, todo mundo deu nota 2, nota 3. Ah, não gostei, não. Exatamente. Me senti bem. Tem gente que sai pior, né? Exatamente. Então você teria, de uma forma assim, estatística, um resultado. Você mediria pelo resultado, né? Aí fica uma administração sugestão. Por resultado. Fica a sugestão de fazer uma avaliação mais detalhada, com o intuito de melhorar, isso, né? Ninguém está querendo. Classificar. Você é o passista grau A, grau B. Não. Você bota uma linha de corte. Se o passista que todo mundo avalia abaixo de 5, vai para uma reciclagem. É, vai. Você não vai falar qual é o que ganhou mais 10. que aí você vai atiçar a vaidade. Agora você vai classificar. Diz assim, olha, ficaram aqueles que realmente as notas foram tudo acima de 5. Excelente, eu acho que é um trabalho metódico de observação de resultados, né? E o Luiz e Alan, né? A Terezinha fala que seria importante o passista ter algum conhecimento intelectual. Isso já é uma eu estou fazendo uma pergunta, ela afirma. Ter conhecimentos especializados sobre o passe. Quer dizer, para o passista seria interessante ele ter leitura sobre o passe. O poder, não, mas o conhecimento das coisas necessárias para exercê-lo, se possuirmos. Então não ficar só aguardando que lhe surja a qualidade de passista, como se ela fosse um acontecimento miraculoso. Mas o que ela quer dizer é assim, o passista ele precisa se interessar em estudar o passe, o que significa aquele momento, qual a importância do preparo. Quer dizer, ele ter conhecimento intelectual do que seja o passe. Isso realmente é importante, Luiz? Ô, Geraldo, quando você estuda, por exemplo, intuição e inspiração, você aprende que a inspiração vem de fora. Você está fora do ar, você recebe uma coisa que você nunca pensou. É o espírito te inspirando a respeito de um determinado assunto e você solta, foi inspirado. A intuição, o espírito pega de dentro de você aquilo que está armazenado e traz à tona. Aí você se lembra. Então, quanto mais você botar nesse arquivo mental, mais o espírito vai ter condições de trabalhar. Entendeu? Quer dizer, então, por exemplo, se você estuda sobre o funcionamento do fígado, alguma coisa assim, enquanto você se aprofunda naquela coisa, o espírito ele pode pegar uma certa informação muito mais precisa a respeito do problema que aquele fígado está. E aí aquilo vem à tona e você... Entendeu? Então, quanto mais nós armazenarmos em termos de conhecimento, mais a espiritualidade encontra mecanismo de auxílio. Então, não é só o sentimento, né, Alan? É interessante que o passista também se interesse em aprender o passe. Aliás, tem um livro que é o do Venefleto de Toledo, Passes e Curas Espirituais. É um livro também clássico, né? Muito bem. Alguma coisa a mais, Alan? Não, o passe é uma coisa simples, sabe, Geraldo? As pessoas elocubram muito em cima do passe. O passe é uma transmissão de energia, de amor, que você transmite para uma pessoa. É uma mãe fazendo um carinho no filho, é um marido na esposa, a esposa no marido, é o filho na mãe, no pai. A gente transmite energia o dia inteiro e recebe. O mais importante nesse campo todo é a pessoa ser virtuosa. Entendeu? Quer dizer, então, por exemplo, você pega pessoas que você sabe que tem virtudes, é uma pessoa muito indicada para dar o passe. Porque essa virtude faz parte dela, aquilo é conteúdo. É natural, né? Ela vai aprender o mecanismo de transmissão. Entendeu? Então, esse é o... Sabe quem faz isso? A turma do Sechanoe. Entendeu? Eu tenho uma prima que ela faz o jorei lá, e ela é virtuosa. E aí, então, ela diz que ela aplica o jorei, então, diz assim, os carinhas não são trouxa, não. Entende? Eles pegam pessoas com virtudes para que elas possam transmitir as virtudes que elas possuem. É muito mais difícil você se tornar virtuoso do que você aprender o mecanismo do passe. Então, é fundamental que a pessoa tenha essa sensibilidade. E esse livro da Terezinha, ela baliza algumas coisas... Mas é sempre bom, essas informações também existem na obra básica de Kardec, e é fundamental que a gente estude sobre isso, a gente se inteire sobre isso, para que possa colaborar mais nos nossos centros espíritas. Você, né? Veja, por exemplo, uma coisa que a gente não faz da forma correta. Eu não abriria, por exemplo, curso de passes para todo mundo se inscrever. Entende? Quer dizer, não abriria. Eu não abriria, eu iria... convidar particularmente certas pessoas. Vamos pensar aqui, quem é que nós devemos convidar para fazer o curso de passe? Olha, Maria, você precisa fazer o curso de passe, tal, tal, tal. Ah, mas eu não sei nada. O principal você tem. Você sente isso. Exatamente. Né, no dia a dia. São pessoas que você percebe que têm virtudes e são potencialmente mais capacitadas para transmitir boas energias. Então, faz uma triagem. Acontece que a casa ficou... uma rotina de aplicar passe em todo mundo, e daí falta gente para aplicar o passe, porque é muita gente e demoraria muito tempo. Então, primeiro, uma educação, para mostrar que nem todo mundo precisa do passe. Segundo, selecionar realmente no acompanhamento diário as pessoas mais preparadas, para você não criar uma fila enorme e ter um trabalho tremendo para fazer aquilo, entendeu? E aquela, aquele controle estatístico, ele faria essa seleção dos virtuosos. Nossa, muito interessante isso. Então, que fique para reflexão de todos nós, todas essas informações acerca do passe no Centro Espírita. 10 horas e 55 minutos. Luiz, últimas palavras da Fernanda, Fernanda. Não, eu só queria agradecer mesmo a rádio novamente, né, pelo maravilhoso programa do Visão Espírita e mais uma oportunidade de nos deixar aqui. Luiz, suas últimas palavras. Que Jesus nos abençoe a todos e mais uma vez foi um prazer imenso estarmos aqui, né? Hoje com a Fernanda, com essa turminha boa que está acontecendo aqui em Santa Bárbara, é uma mocidade ativa, né? Que todo lugar devia de ter muito essa preocupação em buscar isso. E amanhã vou estar falando no Fora da Caridade, Não Há Salvação, lá em Santa Teresinha. Perdão, lá em Piracicaba, em Santa Teresinha, no... Para, agora você falou Fora da Caridade. Eu botei o Fora da Caridade no lugar do... É. Lá em Santa Teresinha, deu branco, 70 anos, eu tenho esse direito. Alan, suas últimas palavras e faça uma prece final, Alan, por favor. Eu gostaria que todos tivessem aí uma semana maravilhosa. Dentro da nossa prece, desejar que todos nós aqui que estivemos juntos falando do Cristo, possamos nos inspirar no seu modelo, na sua vida, nos seus exemplos e aos poucos transformar o nosso comportamento para que possamos cada vez mais nos tornarmos ferramentas de Deus de implantação de amor na terra, onde estivermos, com quem estivermos, fazendo sempre o nosso melhor. Uma ótima semana a todos. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.